11 horas e 8 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio o Luciano Pinheiro, ele que é servidor público municipal, é com música, né? De um projeto chamado Canal da Música e que realizará um evento neste fim de semana ali na região do Jardim das Flores. Luciano, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio CBN, né? E é isso mesmo, Guilherme. É um projeto Canal da Música que está promovendo primeiro encontro de bandas, né, das Três Fronteiras e mais um dia de saúde para o bairro do Porto Meira, né? Ali uma saúde preventiva, com palestras, com alguns atendimentos, né? Então nós estamos promovendo esse projeto, aproveitando numa... É um projeto dentro de um outro projeto, aproveitando toda a estrutura ali, armado ali, da equipe Gideões Resgates da Assembleia de Deus, né? Do setor 6 do Jardim das Flores. Então, nós estamos aproveitando essa estrutura para implantar esse projeto, que é o primeiro encontro de bandas e está valorizando as bandas gospel, do gênero gospel, e valorizando cada artista também. É isso justamente que eu vou perguntar. Essas bandas que estarão presentes ali se apresentando para o público aqui da nossa região, são bandas de Foz do Iguaçu, também temos bandas de fora aqui da cidade, das demais comunidades vizinhas aqui a Foz do Iguaçu. Qual que é o gênero musical também? Como é que vai ser feita essa programação? Bom, Guilherme, nós disponibilizamos através do Face, né, e vários parceiros, a ficha de inscrição para essas bandas individual, de cada músico, artista. A intenção nossa é o seguinte: está valorizando realmente o artista do gênero gospel. Que, não sei se vocês têm a informação, que o ano retrasado foi reconhecido como gênero musical, passou no Senado o gênero gospel. Então, a gente está desde lá para cá, e hoje o mercado gospel, Guilherme, sim, a gente até não acredita, mas é o segundo gênero que mais vende CDs. E uma no Brasil, expansão fantástica, Fantástica internacional. E ainda, Guilherme, mas não tem espaço, sabe? Então, eu sou músico, maestro, estou iniciando a carreira como produtor musical também. Né? Pensei de fazer algo para os artistas de Foz do Iguaçu, para os músicos de Foz do Iguaçu, os cantores desse gênero, porque eles estão bem sofridos, sabe? Não estão valorizados. Isso daqui é o início de um grande projeto que se chama o Projeto Canal da Música. É uma etapa entre 5, 6 eventos que vai ter para estar valorizando. Então, o artista vai chegar e nós não fechamos nem nome dos artistas no cartaz, porque, Guilherme, para deixar aberto para as bandas que queiram ali daquela região, das regiões proximidades, Paraguai, tivemos contato com algumas bandas, né? Então eles vão vir, vão estar participando, vão preencher o cadastro sem nenhum custo, Guilherme. Não vão pagar nenhum real, vão estar apresentando ali, vai ter um lanche para eles ali à tarde, depois que terminar o evento, sabe? Então está realmente valorizando esses artistas da cidade desse gênero, né? Eu até cito aqui também que, assim como você colocou essa questão da expansão deste gênero, os artistas conseguindo vendas cada vez maiores, temos até uma pesquisa aqui com relação à preferência musical na região de Foz do Iguaçu, que aponta este gênero, a música religiosa, a música gospel, entre as mais populares aqui da cidade, viu? Olha, Guilherme, para mim foi uma surpresa, é mais uma informação, mais uma rica informação. E até vou já tirar essa informação de fontes seguras, então, vindo de você, de uma empresa tão conceituada, já vou aderir ao meu discurso também, dentro desses projetos, né? Então, se Foz do Iguaçu hoje é uma das mais ouvidas, Guilherme, imagina, hoje é a segunda no ramo, que mais vende álbuns, vender álbuns, eu estou dizendo, em todos os aspectos. E a valorização é muito pequena, sabe? Tem eles confundem, Guilherme, que a música gospel, é música de crente, música evangélica, é isso, tal. Hoje a música gospel invadiu o mercado, está trazendo o quê? Hoje ela traz uma mensagem de paz, Guilherme. Hoje a música gospel traz uma mensagem que te confronta quando você está passando por um desafio, ainda mais quando você até mesmo está passando por algum problema, alguma doença, tipo uma depressão. A música é pesquisa, ela é como fonte que alimenta a nossa alma e faz algo novo, inexplicável, que não dá para explicar. E a música tem esse poder de fazer na pessoa. Então, assim, sem custo nenhum, nós estamos fazendo esse projeto. Nós só estamos chamando a atenção da sociedade, Guilherme, para valorizar um pouco mais. E falar, aproveitando, há 5, 6 anos atrás, desde a época do prefeito anterior, nós fomos o implantador da valorização dentro da Fartal, naquela amostra cultural, sabe? Então, a nossa banda gospel foi uma das primeiras. Isso aí, eu apresentei um projeto, a valorização dos músicos, dos artistas, talentos na cidade. Guilherme, hoje se paga tão caro com um artista de lá de fora, né, para vir tocar, e eles não valorizam o artista na cidade. Ainda mais o artista gospel, sabe? Tem muitas bandas boas aqui, grupos inteiros, assim, deixando de sonhar por falta de apoio. E eu agradeço a Deus, Guilherme, por esses patrocinadores que foram, que patrocinou nossos eventos aqui, ó. Nesse, não vou falar o nome de todos, mas, assim, a Casas Pernambucanas, a própria Rádio CBN também, o CPF, o CCO, Seguro Ouro Verde, o Bucafé, o Master Lab, a Construcia, o restaurante Mr. Coracini, que ele é músico também, Posto Ouro Verde, Cooper Farm, o Trem Bala, que é uma loja de instrumentos musicais que estão fazendo, a TV Confós, que está sendo parceira, o Projeto Iguaçu, do Nilson Rafaim, e a empresa dele, do Tectron, e o delegado, até o delegado geral, o Deustac, que participou, porque ele sabe, ele tem músico dentro da casa dele, e a importância do artista, do gênero gospel, Guilherme, sabe? Quem está nos ouvindo agora e tem interesse de prestigiar esse primeiro encontro de bandas das Três Fronteiras, como é que vai ser amanhã? Porque será ali na Rua Golfinho, no Jardim das Flores. Como é que vai ser? É um palco montado na rua? A partir de que horário? Como é que vai ser? Olha só, nós colocamos também, e junto nessa ideia, Guilherme, nós pensamos, eu que sou funcionário da saúde, desde os meus 18 anos trabalho com saúde, e estou estudando o curso de medicina agora, eu pensei, o que eu posso promover além do encontro de bandas? É legal vir aqui, participar, olhar, né, as bandas, mas é legal algo a mais. Então, a gente mexeu com os contatos, tá, alguns contatos que nós temos, e para proporcionar um dia de saúde para o bairro. Enquanto a população vai lá prestigiar o encontro de bandas, eles vão estar podendo ali aferir a pressão, fazendo o teste de glicose, a parceria firmada com a DIF, né? E todas as outras, Secretaria Municipal de Saúde, a Nona Regional, a DONEP, né? O próprio SISMUF, que tem sido um parceiro muito, que a gente tem feito de tudo em parceria com o SISMUF, a UNOeste, a nossa Associação Bom Pastor, que também das Igrejas Assembleia de Deus está envolvido. Então, todos eles estão trazendo a oportunidade da pessoa ir assistir a apresentação das bandas e ainda verificar a pressão, passar por um exame de toque, de mamografia. Tem até algumas mamografias também que vão ser analisadas, e o Dr. Brito vai estar analisando essas mulheres com grau mais de dificuldade. Tem 10 mamografias, prótese dentária, ganhamos 5. Sabe, Guilherme, da escola do CPF, para quem está precisando de prótese dentária ir lá fazer a moldura, conversar, fazer análise com os técnicos da escola. A UnioEste, que vai estar fazendo todo um trabalho de aferição de pressão, trazendo saúde, vai ter o Escovódromo, que nós ganhamos 500 kits da prefeitura para distribuir através de uma aplicação de orientação, como escovar os dentes e tal. Então vai ter muitas coisas boas relacionadas à saúde, palestra própria do Dr. Brito também, sabe? Envolvendo a saúde, alimentação. Então, Então vai ser assim um marco na história de Foz do Iguaçu. E sem, Guilherme, reforçando, sem nenhuma pretensão política. Nós, é um projeto que nasceu no nosso coração, nós somos atrás dos parceiros, atrás das empresas, eles estão acreditando, eu considero, que eles estão proporcionando esse momento para o Porto Meira, os empresários ali do Porto Meira, alguns do centro, sabe? Eles estão proporcionando, sabe? Então eu agradeço a Deus primeiramente e segundo aos parceiros e todos esses patrocinadores. Horários, como é que vai funcionar? A partir de que horas as pessoas já podem procurar, sim, o serviço e também como prestigiar os shows das bandas? Uhum. O atendimento do dia de saúde vai começar às 9 horas e termina às 17, né? Ali, e os atendimentos, os encontros da banda vai começar das 13 às 17. Do evento das bandas nós marcamos à tarde, porque a maioria dos músicos estão trabalhando ainda, tal, né? E então a partir das 13 horas começa ali o som, tocar um som, a apresentação solo, coral, e desde já eu convido você que queira cantar, você que seja músico, artista na cidade, vai ali, vai ser feita a inscrição na hora ali, sabe, Guilherme? E vai estar podendo apresentar o seu trabalho artístico sem nenhum custo, sabe? E vai ser muito bom, vai ter vários brindes, sorteios ali também, de que nós conseguimos ganhar dos patrocinadores também. Portanto, amanhã, lá na Rua Golfinho, ali no Jardim das Flores, isso, teremos o primeiro encontro de bandas das Três Fronteiras e também um dia de saúde para o bairro Porto Meira, com todos esses serviços que o Luciano Pinheiro descreveu para nós aqui nas ondas da CBN Foz. Luciano, muito obrigado por essa participação e sucesso na realização deste primeiro evento. Tá bem, ô Guilherme. E nós agradecemos desde já também, eu esqueci de uma orientação, vai ter serviços, orientações do corpo jurídico, também o corpo jurídico do SISMUF, o corpo jurídico da Assembleia de Deus vai estar ali orientando também aquelas pessoas que têm dificuldade jurídica, pode estar ali procurando também, tá bom, Guilherme?